Infelizmente todas quebradas acontece disso. Muita treta, muita morte, muito calibre, muito tiro. Conexão local, saudades eterna. Subi da um indo pra praça, com disposição. Recebi uma notícia que apagaram meu irmão. Já se passaram 2 anos e ainda não mudou nada. Dessa vez foi o do Mel, se envolveu numa errada. Meu dia a dia é assim, eu faço vários rolê. Tenho uma pá de problema, mas não consigo esquecer. Peço a Deus que disso passa, eu tenho fé que passará. Se esse for meu destino, eu vou combater, vou enfrentar. Enquanto eu não esquecer, não quero olhar para trás. Só quero viver em paz, o que passou, passou. Deixa pra lá, Claudio. É só viver um pouco mais com a sua família e não se lamentar. É só chegar. Eu preciso me levantar. Não quero acabar, ter que roubar, sequestrar e matar. E no final das contas minha família tem que chorar por mim. Eu preciso me levantar. Não quero acabar, ter que roubar, sequestrar e matar. E no final das contas minha família tem que chorar por mim. Sinto saudades também de vários manos que foram pro além, causando revolta e dor. Infelizmente passou, deixou ferido o pensamento de uma mãe que não queria. Pedofilia em um caixão, revolta, destruição. Diz que não, não é verdade, que o gordo morreu, nunca mais vai voltar. Ele não quer acordar, mas que descanse em paz. E na lua onde estiver, saiba que era mano de fé. Não me esqueci de você, tristeza e destruição. Aqui andaram de mão dada, levaram também o Renato pra gaveta gelada. Alvos da crocodilagem, mais um assassinato. Cemitério revolta, gerando mais revolta. Quando o clima fica pesado, é melhor se esquivar. Como se diz, evita, pois quem procura pode achar. Uma curva, uma barra, fatalidade cruel. Numa tarde de domingo, levou o digo pro céu. Eu preciso me levantar, não quero acabar. Tem que roubar, sequestrar e matar. E no final das contas, minha família tem que chorar por mim. Eu preciso me levantar, não quero acabar. Ter que roubar, sequestrar e matar. E no final das contas minha família tem que chorar por mim. Firmeza rapaziada, eu vou ligar o que acontece. De fato tá embaçado, truta. Já se percebe, é menos um, menos dois. Só foi e embora na lei do predador. Quem sacou não pipocou. No cruzar, sei que tá embaçado, sangue bom. Mas quebrada é quebrada, devemos se ligar. Maluco certo, tu errado, então saia de perto. A maldade a toda parte, pronto na seca para catar. Então sendo assim, cuidado é com quem anda. Amigo que é amigo, não te põe banca, não te desanda. É assim com firmeza, 100% é com meus truta. Que tão sempre na batalha e são guerreiro e Deus ajuda. Deus nos deixou fé, eu me mantenho sempre na fé. Mano, fé bem onde estiver eu tô na fé. Você já tá ligado, eu não preciso nem dizer disso. Saudades eternas eu vou ter sempre de você. Eu preciso me levantar, não quero acabar. Tem que roubar, sequestrar e matar. E no final das contas minha família tem que chorar por mim. Eu preciso me levantar, não quero acabar. Tem que roubar, sequestrar e matar. E no final das contas minha família tem que chorar por mim. Estou mandando essa ideia pra todos os irmãos. Nunca se envolva nessa vida onde o destino é caixão de vela preta. Paletó de madeira, não é brincadeira, não é brincadeira. O barato aqui é louco e o processo é lento. Se você se envolver, sempre vai ter sofrimento. É uma vida sem volta, não se envolva nisso não. Termino por aqui mandando salve pros irmãos que amam a vida. Não quer se antecipar, preciso me levantar. Você precisa também. Salve, salve, Biba, e a ideia? Descanse em paz, irmão. Amém.